cantar histórias, histórias, cantar. Saí para cantar para meus irmãos e primos. A cantar histórias, histórias, cantar. Saí com pianos feitos das mães e meus pais. Saí para cantar histórias, histórias, cantar. Para os amigos, para os conhecidos, para os não conhecidos, para que meus caminhos estavam lá. Saí para cantar histórias, histórias, cantar. Uma hora aqui, outra acolá. Ingênua acreditar que seria fácil encantar. O inusitado resolve dar o ar da graça. Meus colegas não querem as histórias escutar. Tan, tan, tan, tan. Olha o tempo, menina, olha lá. Olha o tempo, como o vento andou piar. Olha o tempo, menina, olha lá. Olha as ondas do mar a balançar. Vou acender uma vela pro teu anjo te guardar. E vou pedir para o tempo pra tudo curar. Vou acender uma vela pro teu anjo te guardar. E vou pedir para o tempo pra tudo curar. Oh, rosa que deu rosa, será rosa que ela tem. Ai, ai, rosa que saudade, será rosa que já vem. Oh, rosa que deu rosa, será rosa que ela tem. Ai, ai, rosa que saudade, será rosa que já vem. Olha o tempo. Olha o tempo, menina, olha lá. Olha as ondas do mar a balançar. Vou acender uma vela pro teu anjo te guardar. E vou pedir para o tempo pra tudo curar. Vou acender uma vela pro teu anjo te guardar. E vou pedir para o tempo pra tudo curar. Ih! Oh, rosa que deu rosa, será rosa. Ai, rosa que saudade, será rosa que já tem. Oh, rosa que deu rosa, será rosa que ela tem. Ai, rosa que saudade, será rosa que já vem.